Hoje estou tranquilo. Provavelmente embalado pelo número 40, que está quase a chegar ao fim, sinto em mim uma espécie de preparação que está prestes a ficar completa. A tranquilidade completa-me. Serenamente, ouço o coro dos escravos hebreus, mas prefiro interiorizar os versos deles como de alguém que se está prestes a libertar. A libertar da injustiça, porque merecem viver no seio da justiça. E qual é o destino do injusto? Esse, bem, a sua luz apagar-se-á e o fogo do seu lar não brilhará mais. A luz da sua tenda vai escurecer-se e a lâmpada que está sobre ele apaga-se. Os seus passos vigorosos ficarão curtos e os seus próprios projetos vão derrubá-lo. Com os seus próprios pés, cai numa rede e caminha sobre uma armadilha. Um laço prende-o pelo calcanhar e segura-o firme. A corda está escondida no chão e a armadilha no seu caminho. Os terrores rodeiam-no e amedrontam-no, perseguindo-o a cada passo. A sua prosperidade transformar-se-á em carestia e a desgraça estará de pé, a seu lado. A doença devora a sua pele e a peste rói os seus membros. Será arrancado da sua tenda na qual confiava e será arrastado à presença do rei dos terrores. Outros habitarão na tenda que já não lhe pertence e cairá enxofre sobre a sua moradia. Embaixo as suas raízes secarão e no alto os seus ramos vão ser cortados. A sua lembrança vai desaparecer da terra, o seu nome será esquecido na vizinhança, vai ser expulso da luz para as trevas e exilado para fora do mundo. Não vai ter família nem filhos entre o seu povo e não vai deixar sobreviventes no seu território. Este é o destino do injusto. O verde empurra e os escravos hebreus deixarão de sobreviver e começarão a viver. Contei, no início deste 10º encontro, que sinto em mim uma espécie de preparação que está prestes a ficar completa. Preparação para quê? Para a construção. Não, não vou voltar àquele edifício. E não te preocupes que não vamos ser trolhas, até porque não tens capacidade para tais trabalhos físicos. Aliás, dificilmente tens capacidade para qualquer trabalho físico, dada a tua limitação física. Ah, desculpa, não devemos criar piadas durante a quaresma. Ou será que devemos? As troças costumam criar sorrisos, as zombarias têm por hábito originar alegria. Alegria. Na sequência de letras e de portas que um denominado Francisco sugeriu para esta série de 7 domingos especiais, que está quase a terminar, eu reparei que, ao retirar o Ale de Aleluia e o Gue, que faz a separação dos ingredientes, ficamos assim com as últimas 3 letras. E as últimas 3 portas por abrir indicam Ria. Ria! Aquele que, em período de 40 dias, exulta o sorriso, deve ser punido. Aquele que, mesmo em momento solene, apela ao divertimento, deve ser castigado. Eu, por exemplo, eu contava anedotas em funerais, até que fui expulso das celebrações naquela paróquia. Nunca mais entrei naquela igreja. Mas com o passar do tempo, sem deixar de frequentar outros espaços com uma cruz, comecei a reparar que a minha igreja preferida é este cantinho meu, teu, nosso. Aqui posso dizer o que quiser, apresentar-me como me apetecer. Aqui não há comentários, não há soslaios. Aqui posso contar-te todos os meus pecados, porque tu nunca tens uma faca afiada como resposta preparada. Aqui não há um santuário de mentiras. Aqui, temporariamente, sinto um mundo menos doente, que é o que sinto desde a nascença. Aqui há tranquilidade, aqui há alegria, mesmo que à nossa maneira. Ouzer, anda para esta igreja. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. Fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Shut up. Vi algumas notícias na televisão antes de vir conversar contigo hoje. Só algumas. A paciência e os meus olhos frágeis já não me permitem acompanhar tudo todos os dias. E na abertura do espaço informativo, qual surpresa, dizia o senhor da televisão que o sangue inocente manchou novamente a sua mão. Está visto que de nada valeu o que prometeu Caim ao matar seu irmão. Repara que, por uns tempos fora, repetiu-se a história. Ódio, vingança, chacina, matança, e ninguém se lembra do amor neste cenário de dor. Lembras-te tu de quando um amigo nosso nos trouxe uma lição, talvez cantarolada, na qual ele questionava: porquê terá de ser sempre assim? Será que a guerra não tem mais fim? Mas o espírito humano, longe do altruísmo desejado, luta por qualquer porção de terreno, por qualquer retalho de conquista pessoal. E insiste: esta terra é minha, é minha. O que obriga muitos a optar pela cantilena do Êxodo. Boa sorte, irmãos. Pode ser que, em novas regiões, encontrem a tranquilidade merecida, justa. A certa altura da minha existência, deparei-me com dois percursos possíveis. O primeiro trazia mais satisfação pessoal e, ao mesmo tempo, mais adrenalina. mais assuntos para serem ponderados, analisados, mas mais convivência, mais amigos ou colegas de profissão. O segundo percurso não me preenchia como o primeiro no que dizia respeito ao recheio diário que eu pretendia. Mais solidão, menos agitação, mas maior tranquilidade e menos pessoas. Menos desigualdade, como no outro percurso, e noções mais exatas de beleza e complementaridade. Optei por esse segundo caminho e, entretanto, deixei de ouvir o coro dos escravos. Fiquei surdo ou a escravidão cessou? Desliguei a televisão, parei de ver as notícias sobre as guerras, deixei o sangue para trás, disfarcei todas as manchas criadas. Os meus olhos frágeis já conseguem acompanhar tudo, porque agora tudo é mais pacífico, tranquilo. Foi este o caminho que eu, o Santana, a Laurin e o Silo preparamos para ti. Gostas? Responde. Gostas do caminho? Era a altura de deixar a tal agitação para trás e de rumar a um preenchimento menor, mas a uma condição mais humana. Era mesmo hora de parar e fazer memória da beleza de toda a sinfonia respirada por mim. Não, não deixemos para mais tarde. É agora, é já. Ou a parede do meu quarto é adepta da teoria daquele que variava e dizia que, se é para amanhã, deixa lá, não faças hoje. Apoias essa declaração? Eu não. Segue a minha sugestão, não deixes para a próxima madrugada. Chegou a hora de mudar a hora. E contaremos com uma ajuda para tal. Sem dizer uma palavra, Pai, é esta a hora de fiar-me de ti sem fazer contas ao medo. E desculpa pelas desafinações.